Além do bem e do mal. Cinco revelações surpreendentes sobre a direita e a esquerda na Umbanda. Ao cruzar o portão de um terreiro pela primeira vez, é quase impossível não se sentir um pouco perdido com o vocabulário. Hoje a gira de direita, diz um cambono. Semana que vem teremos trabalho de esquerda, avisa outro. Para o iniciante, o peso dessas palavras costuma evocar quase instantaneamente a ideia de uma luta entre luz e trevas, ou entre o bem e o mal. No entanto, na teologia de Umbanda, essa visão dualista é um equívoco. Longe de serem forças opostas em conflito, a direita e a esquerda são as engrenagens de um sistema de equilíbrio perfeito. Como especialista e entusiasta da nossa espiritualidade, convido você a desmistificar esses conceitos e entender por que essa polarização é, na verdade, um instrumento de cura e evolução. 1. Complementariedade, não divisão. A primeira grande revelação é que a separação entre direita e esquerda existe mais para a nossa limitada compreensão humana do que para a espiritualidade em si. No plano espiritual, essas energias não se isolam, elas se multiplicam. As forças trabalham de forma integrada para que o atendimento aconteça. Como bem pontua o dirigente José João Neto, o objetivo final é sempre a caridade, e isso exige uma união de frentes. As forças espirituais trabalham em conjunto, elas trabalham se complementando na união das forças da multiplicação energética. Enquanto nossa mente insiste em criar gavetas e separar o mundo entre isso ou aquilo, a Umbanda nos ensina que o equilíbrio nasce do isso e aquilo, trabalhando em harmonia. 2. Campo de atuação, a analogia médica. Para entender a diferença técnica entre as linhas, podemos usar uma analogia com a medicina. Imagine um hospital, todos ali buscam a cura do paciente. Mas um cardiologista não opera um joelho, assim como um ortopedista não trata de arritmias. Na Umbanda, o princípio é o mesmo, são campos de atuação distintos, baseados em faixas vibratórias. A direita atua em faixas de maior fluidez e leveza, lidando com energias sutis e positivas. A esquerda atua em densidades pesadas e campos energéticos negativos, termo aqui que não significa ruim, mas sim energias mais condensadas, propícias para descarregos e destruição de magias pesadas. Assim como em um hospital, cada guia espiritual atua em sua especialidade. A esquerda chega onde a direita não consegue alcançar devido à densidade energética, e a direita acessa frequências de luz que a esquerda não opera. Ambos são médicos da alma em áreas diferentes. 3. Ação externa versus reforma interna. Uma das distinções mais profundas apresentadas por José João Neto reside no foco do trabalho. A direita foca na ação externa. Ela é o rosto visível da Umbanda, justamente porque a razão de existir dessa religião é a caridade e o auxílio ao próximo. É o preto velho acolhedor e o caboclo com sua vitalidade, buscando soluções para os problemas sociais e evolutivos que trazemos de fora. Já a esquerda, composta por Exus, Pombagiras e Exus Mirins, foca na ação interna. O trabalho deles mexe com a nossa psicologia, com o nosso ego, nossa identidade e nossas sombras. É por isso que muitos chamam o passe de um Exu de tapa na cara. Mas não se engane, esse tapa é um ato de profundo amor pedagógico. É a espiritualidade nos confrontando com nossas próprias falhas e vaidades para que possamos amadurecer. Enquanto a direita nos dá o colo para aguentar a jornada, a esquerda nos dá o espelho para que possamos mudar a nós mesmos. 4. O mito da superioridade e o grau evolutivo. É comum que a postura imponente e a força de impacto de um Exu levem os desavisados a acreditar que a esquerda detém uma hierarquia superior. Contudo, o fundamento teológico nos revela algo diferente. A linha da direita, como os pretos velhos e caboclos, possui um grau evolutivo mais alto. Esses espíritos já alcançaram uma condição de sabedoria que os permite servir como a base de sustentação de todo o terreiro. Eles são o suporte seguro que garante que o trabalho com energias densas possa ser realizado sem riscos. A esquerda, por sua vez, é composta por espíritos que ainda estão em um processo ativo de evolução, trabalhando lado a lado conosco. Tem muita gente que não conhece e não sabe da força de um preto velho, da força de um caboclo. Eles são espíritos de alta sabedoria que dão sustentação às questões evolutivas mais complexas. Pombagira e o verdadeiro sentido do amor. Talvez não exista arquétipo mais mal compreendido do que o da Pombagira. Muitos a procuram apenas para resolver amarrações ou conflitos amorosos externos, mas o verdadeiro trabalho desta linha é sobre o amor próprio e a dignidade do ser. A Pombagira não trabalha para mudar o outro, ela trabalha para transformar você. O foco é fortalecer sua autoestima e, a partir desse equilíbrio interno, ensinar a capacidade de doar amor ao próximo. José João Neto alerta para a armadilha do ego. Médiuns e consultantes vaidosos frequentemente se perdem ao buscar a esquerda apenas para interesses egoístas, esquecendo que a missão espiritual é coletiva. Se você busca a esquerda apenas para olhar para o próprio umbigo, você está caindo em uma armadilha que o afasta da caridade, que é o coração da Umbanda. Conclusão: o equilíbrio necessário. A jornada espiritual na Umbanda é como o caminhar humano, precisamos das duas pernas para avançar. A direita nos oferece o norte da caridade e a sabedoria evolutiva, o olhar para fora. Já a esquerda nos oferece a limpeza necessária e o confronto com nossas verdades internas, o olhar para dentro. O equilíbrio entre essas duas forças é o que define uma caminhada saudável. Sem a direita, perdemos o propósito da caridade. Sem a esquerda, perdemos a oportunidade de reformar nosso íntimo. Para refletir, ao cruzar o portão do terreiro, você tem buscado a espiritualidade como um recurso externo para resolver problemas ou como uma ferramenta para sua evolução interna?